O Maurício, eu quero saber que receita é essa. Por favor, por favor. O Barbosa, hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar mais uma deliciosa receita pro seu final de semana. E quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre em artes marciais culinárias, Januário Alacarte. Tudo bem, Januário? Tudo bem, Maurício Menezes. Tudo bem, Barbosa. Tudo bem, Januário. Melhorou do gogó? Tô quase bom. Maravilha, então vamos lá. Januário também tá com a voz aqui. Limpa, né, cara? Tá com a voz limpa. A voz também. Quem? Eu? É, você. Mas eu cuido da minha voz, rapaz. Isso aí. Tá. Vamos lá. Vambora. Vamos apresentar aqui mais uma deliciosa receita para o seu final de semana. O prato de hoje é uma maravilha, Barbosa. Que prato que é, Januário? É porcelana chinesa, um prato maravilhoso, porcelana muito chinesa. Bonito. Tô perguntando pela comida, cara. Ah, sim. Você quer saber o que é que é pra colocar dentro do prato? Isso. É isso? É você isso. Tinha perguntado pelo prato, você quer saber... É da comida. Exatamente. Não é isso mesmo? Qual é a comida pra colocar dentro do prato que nós vamos ensinar hoje? Ah, sim, muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá. O prato de hoje é... Atenção, ouvintes! Que rufem os tambores para o prato de hoje! Atenção! Eu falei tambores, você é corneta. Tá ficando maluco? Vamos lá. O prato de hoje é... Cadê o tambor? Paulo Roberto. O dá cara um jogo do tambor duro, foi Paulo no... Roberto. Cara do tambor. Aí, pronto. Atenção, pescoço de siri ao molho madeira. Peraí. Muito bom. Pescoço de siri ao molho madeira? Exatamente. Mas como é que pode fazer um troço desse, rapaz? Ai, meu Deus, ao molho de madeira. Não. Eu já não falei ao molho de madeira. Pelo amor de Deus, o Barbosa tem que ficar explicando tudo. Calma, onde é que já subiu um negócio desse, rapaz? Calma, Jânio. Esse cara fica perturbando a minha alma aqui. Você fica irritado, não, Jânio? Mas eu tava espantado, não era com molho madeira, não. Era com pescoço de siri. É claro. Não tá acostumado a comer comida refinada. Ai, meu Deus. Que dá. Ora, meu Deus, posso explicar aqui como é que se prepara, ô Barbosa? Por favor, já. Ou você vai ficar aí me atrapalhando? Não, não vou atrapalhar mais, não. Vai lá. Vamos lá, então. Pescoço... Que rufem os tambores! Atenção, ouvinte, ouvinte! Muito obrigado! Pescoço de siri ao molho madeira! Vamos lá, modus preparandi! Modus preparandi! Lápis e papel na mão! Pegue! Uma dúzia! Ou seja, 6 mais 6, 12! Sim! De pescoço de siri! Pegue uma dúzia de pescoço de siri. Jandor, tire a pele do pescoço. Peraí, eu quero, rapaz. Tirar a pele do pescoço do siri? Claro, caramba. É pra não vir com o cabelo, rapaz. Cabelo. Por acaso você gosta de comer alguma coisa com cabelo? Não, claro que não. Ei, vai lá. Vamos lá, então. Coloque. Para ferver em água morna. Peraí. Os pescoços de siri. Peraí, Jandor. Ferver em água morna? Mas como é que pode ferver em água morna? Peraí, não. Aí tu tem que explicar, não. Peraí, você pega, anota e esquece, tá? Anota e esquece. Faz que nem o Paulo Roberto Palácio, aperta botão e ponto. Não, tá? Não é isso, não. Ora, meu Deus, que saco. Vamos lá. Tire... O saco é pescoço. Não. Ai. Pô, tem cabelo também, vamos lá. Vambora. Tire a pele do pescoço. Pele do pescoço. Tá, vai, Januário. Tá muito engraçadinho. Vai a receita aí, ô mané. Coloque para ferver, Barbosa, junto com um pedaço de tauba na panela. Como é que é? Pra colocar pra ferver isso com um pedaço de tábua? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser interrompido. Não é molho madeira, amigo. Ah, é molho madeira. Ora, molho madeira. Lógico, Barbosa. Depois deixe esfriar. Coloque um pouco de polvilho. Polvilho? E sirva à vontade. Sim. Com refresco de tangerina. Refresco de tangerina. Agora, Barbosa, essa madeira aí é bom dar uma infernizada pra não pegar cupim. Ah, tá bom. É muito bom, é uma delícia. Um abraço pra caranguejo, você. Caranguejo ao molho de siri. Muito bom esse prato, hein? Caranguejo ao molho de siri, rapaz. Paralela.